companhia Calda. O senhor tem livre puxa acionamento no portão 4, chame pronto para o táxi, o senhor é 6219. 6219, após a aeronave do Ibra, vai iniciar. Número 225 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 180 graus com 18 nós. Pistão no zero, livre decolar, Xuxané 6225. Decolando aos 3-0, chame agora o controle Salvador na frequência 1-2-0-8, senhor. Bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia, senhor. Na 2-0-8. Bom dia. Salvador, bom dia, senhor. 6-2-5, Arbor 1, cruza 1900, ascensão 3-8-0. Senhor, 6-2-5, contato radar, decolagem, subiu, mantém o nível de voo 3-8-0, via Arbor 1. 3-0-3-0, Arbor 1, 55-430 Guarulhos, copiado. Oxeré 6211, taxi aprovado à direita, tem o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, Oxeré 6211. Até o ponto de espera, Mr. Alô, Salvador, é o Alfa X-Ray Delta, solicito ingresso para o baixo principal, posição 01. Dando ingresso Alfa X-Ray Delta até o portão 01, mantendo o segundo constante, chame o término. Ok, autorizado, o Alfa X-Ray Delta e chamar para a técnica do reboque. Salvador, é o 963, para o puxa acionamento, no 8. Então 8 aprovado, chame táxi, segundo 963. Autorizado, chamar a táxi, segundo 963. Oxeré 6211, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 180 graus com uma dúzia de nós. Alinha decola na 10621. Oxeré 6211, decolado aos 3-4, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. 120.8, bom trabalho. Bom dia, controle, Oxeré 6211. Salve, Salvador, é o Alfa, X-Ray Delta, informa a técnica do negócio. Copiado, Delta, obrigado, bom dia. Para o Tati, segundo 963, 171 na voz, antena Campinas, 3 horas e 40 autonomia. 171, Campinas 3:40 copiado. O voo 963, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 6. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, senhor. Pátio Índia, chamaram lá com 1016, voo 963. 6225, chama agora Recife, frequência 1260 e alternado 135, décimo 3. Recife 1260, 1353, Oxané, 6225, bom dia. Bom dia. Gono 963, aproximando com a espera da Ana Zero, pronto. Gono 963, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 190 graus com 089. Alinha e decola da Ana Zero, Gono 963. E acione identificação via BES, desce para 4 mil pés, o ajuste 9017. Ficou? BES, via BOM para 963, decolado aos 40, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 308, obrigado, bom trabalho, voo 1963. Bom domingo. Obrigado pra vocês, até a volta. Controle Salvador, muito bom dia. 1963, Sambu 1. 1963, bom dia, contato radar decolagem via Sambu 1, suba para o nível 360. 360 via Sambu 1, 1963. Oceano 62, 1-1, chama agora Recife, frequência 128.35, alternado 1.25.1. 12835, alterna 1251, 6211, boa. Na prova de Donclo, fogo no 963, é presente? Na fogo no 963. O 963, centro, só que mantém o perfil da saída. Obrigado, mantém o perfil, 963. Chama agora Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. 2835.25, obrigado, tenha um bom domingo. 649, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, informe estabilizado. 2000 pés, 17, chão estabilizado, 649. Habilitado, voo 649. Voo 649, completa o final do procedimento. Chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 18, 95, 649. Salvador, bom dia, voo 649, estabilizado, tem um campo à vista. 649, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guarda 49, poderia confirmar a pista molhada, senhor? negativo, pista seca. Excelente, grato. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus com 18 nós, altímetro no zero no 7. Pouso 90 com 64 nós. Para nós, solo 5-6 ali para a direita, chame solo 121 desse com 9. Direita 219649. Thank you. comandante, gol no 233, informação Kilo, quando possível atualização para Brasília, por favor. Solo 121 decimal 9. Obrigado. 12, bom dia, o azul 4, 2, 7, 0, 4. Confirme a autorização de tráfego? Afirmativo. Qual 12, um decimal 9? Pentagono 233, Porto Cidade da Mozela. 233, a linha decola da 10, vento 180 graus com 6 dúzia de nós. Livre decolagem da 10, 233. Maria Gomes 092, acione a identificação via da Med 1, desça para o nível 050, o ajuste em Salvador no 097. Desce via, gol, via Comete, mono, gol, mono 092. Decolado aos 19, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, controle 233. Bom dia, obrigado. Bruno 233, bom dia, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via Arbono. Seguinte, sobe 360 via Arbor 1, gol 1233. Salvador Azul 2704, bom dia, ponto de espera da pista 0, pronto. Bom Band Azul 2704, a linha decola da pista 10, vento 180 graus, com 14 nós. Linha decola 2704. Carro Azul 2704. Foi, gente. Salvador, bom dia, Gol 1755. Gol 1755, bom dia, acionei identificação via Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0973. Via Bonf, Gol 1755, pode aprovar Bonf, está presente, já está fazendo alguns desvios. Obrigado, Bonf, Gol 1755. Bonf, Gol 1755, grato. Decolar 1223, controle 120, décimo 8, com voo. Ah, 208, obrigado, então. Para de Salvador, bom dia, Azul 2704. Azul 2704, bom dia, está contato radar, suba para o nível 350 via PUCA. Gente, sobe 350 via PUCA. Autoriza para o de Aracaju com referências? Principalmente 2 Gelma após 2 mil pés, aguardo coronação de Aracaju. Gelma então, obrigado.